Olá, seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje retorno aqui para mais um episódio da Casa do Carvalho News, trazendo aí algumas notícias para vocês, né? Começando aí uma segunda-feira muito marota, se vocês estiverem ouvindo, obviamente, na data de publicação deste podcast. E ressaltando aí que as notícias aqui são relacionadas às últimas duas semanas, até o dia de hoje, obviamente, até o dia 19 de fevereiro, assim como o próprio nome do episódio sugere. Mas antes de começar aqui as notícias, eu gostaria de fazer aqui um pequeno merchan maroto. Pra quem joga TCG, a gente tem uma parceria lá com o pessoal da TC Gotia, que é uma loja virtual aí de cartas avulsas do Pokémon TCG. Então se você joga, dá uma conferida lá, tcgotia.com.br. A gente tem um cupom de desconto lá na Casa do Carvalho também. Então, se você for lá comprar suas cartinhas, dá uma olhada no que tem lá. Compra lá, vai efetuar a compra, coloca lá, ó, Casa do Carvalho, você vai receber um descontinho. E o cupom, ele pode ser usado mais vezes. Ele não é uma vez só e show. Você pode utilizar várias vezes. Então, acessa lá tcgotia.com.br e bons jogos. Mas, já partindo aqui para as novidades, realmente, né, dessas últimas duas semanas, eu tinha falado anteriormente que eu ia fazer separado em blocos de anime, videogame, né, e o TCG, mas essa semana saiu a Korokoro, né, então eu vou fazer um paralelo aqui, porque ela engloba um pouco de várias coisas, né. Mas no geral, a gente teve as scans de fevereiro da Korokoro que saíram, revelando lá a distribuição do Poi Poli, que vai, por causa da comemoração relacionada ao... Tipo, comemorando, entre aspas, o que ele vai aparecer no anime e tal, então eles estão começando a fazer essa distribuição. No caso, Poi Poli Shine, né, que é aquela outra beastzinha que a gente ganha no jogo. Ela não é Shine Locked nos jogos, mas eles vão dar a versão Shine do Pokémon de graça, né? Isso lá no Japão, né? A gente tem que considerar esse fato. Eles não anunciaram nada pro Ocidente ainda, tanto dessa distribuição quanto dos produtos relacionados ao TCG, que vão ser relacionados também ao Poi Poli. Vai ter a carta do... Já tem uma carta do Poi Poli no TCG padrão, né? A carta normal dele. E agora ele vai ganhar um reprint dessa carta, não a versão Shine dele. A única diferença mesmo fica que no caso do TCG, compra 5 boosters, ganha uma promo, né? Ganha uma carta promo em lojas especializadas. Só que vão ser 5 cartas promo, só que eles não revelaram quais vão ser as outras cartas promo. Talvez devam ser cartas relacionadas aos Pokémon que aparecem no anime e tudo mais e tal. A gente ainda não sabe, mas eles já descartaram a possibilidade do Naganadel Shine também. Então vai ser só o Poi Poli mesmo, bonitinho, pá. E é isso, lá no Japão. Por enquanto, eles depois talvez vão trazer isso pro Ocidente também. Mas por enquanto é só lá no Japão. Também saiu aí umas novidades sobre... Pequenas, né? Um teaserzinho de novidades sobre o filme do Lugia. Que no caso é o... eles não falaram que é o filme do Lugia, né? Eu vi uma galera falando isso e eu falei errado agora. Mas na verdade não é que é o filme do Lugia, né? É o 21º filme da franquia. Que vai ter o Lugia, né? Tipo, e aí eles falam lá na scan que o Lugia, muito tempo atrás, ele foi um parceiro e tal, e, né, tipo, já foi um parceiro do Ash e tal, porque por causa dos eventos do filme 2000, né? Obviamente. Mas ele não fica claro se ele tem ligação com o anterior, se ele é uma continuação, se ele é uma continuação direto do I Choose You, ou o quê? O que que é, né? No final das contas. A gente só sabe que eles confirmaram que pra próxima edição de março da Korokoro eles vão trazer mais informações sobre o filme. O que a gente pode tirar disso é que o filme ele vai ter, obviamente, o Lugia, né? Ele vai ser um dos Pokémon principais do filme. Mas a gente não pode esquecer aí que a gente ainda não teve ainda o anúncio oficial do Zeraora. Zeraora, acho que é isso o nome dele. Aquele bicho amarelo que fica de pé, né? Aquele último mítico que tá faltando ser apresentado. Então, provavelmente, assim como aconteceu no último filme, que o Ho-Oh era o Pokémon principal, mas tinha o Marshadow ali, né, com uma certa importância dentro da história, talvez isso aconteça de novo, só que dessa vez com o Lugia e com o Zeraora. Zeraora? Zeraora? Não sei. Bom, vocês sabem qual é o Pokémon que eu tô falando, né? E pra finalizar as notícias da Korokoro, porque foi algo bem... simples, né? Tipo, tinha pouca novidade, né? Às vezes eu nem posto no site, na página, algumas notícias da Korokoro, porque muitas vezes é full exclusivo japonês. Que nem esse do Poipolio, eu só tô falando meio que porque tem esse lance do Lugia, o próprio talvez venha pra cá, né? Pra comemorativo e tal. Mas não tem como ter uma certeza ainda. Nesse caso, o filme obviamente vai vir pra cá, né? Mas enfim, o ponto aqui, na próxima edição da Korokoro, a gente vai ter mais informações sobre o filme, que ele vai certamente estrear por volta de julho, né? Junho, julho, ali no meio do ano, lá no Japão. E agora é hora de começar a sair notícia também sobre isso. E, no caso, só concluindo então, tinha uma página lá também voltada pro Detetive Pikachu, né? Tipo, o que agora vai lançar e tal. Aquelas coisas que eu acho que eu comentei no último podcast de notícias do dia 5. De Korokoro é meio que isso mesmo, não teve muito mais coisa revelada não, foi só isso mesmo. Agora falando um pouquinho dos videogames e spin-offs, né, e afins. Lembrando aí o pessoal que a competição do Ultra Sino Classic, né, a Battle Competition, ela abriu inscrições, vai até o dia 22 e as batalhas vão de 23 a 25. Só ressaltando, que nem eu comentei no último episódio do podcast de notícias, a Battle Competition ela é restrita aos Pokémon da Pokédex de Sinnoh. E uma errata, que eu acabei falando groselha no último episódio, além das ser proibido Alolan Forms dos Pokémon encontrados na Dex de Sinnoh, as Megastones e os Z-Crystals não são permitidos. Eu tinha lido errada a informação, eu fiz uma publicação no meu site também falando sobre essa competição e lá está certa a informação. A informação do podcast estava errada. As Megastones e os Z-Crystals não são permitidos, assim como as Alolan Forms. E também não é permitido o uso dos lendários, né? Então, Dialga, Palkia, Giratina, o Fionn, Manaf, Darkrai, o Shaymin, Arceus e todos esses Pokémon são tudo banidos. E, pra concluir, quem participar, né, quem fizer pelo menos uma batalhazinha ali, ganha 50 Battle Points. Então, se você tá afim aí de dar uma jogatina aí em Ultra Sun e Ultra Moon, essa é uma boa oportunidade. Falando um pouco de Pokémon GO, a gente teve aí essas últimas semanas a adição de 20 novos Pokémon, entre eles o Tailow, Swallow, Wingull, Pelipper, o Surskit, Mascarene, o Volbeat, Illumise, Swablu, Altaria, Castform, Tropius, Chimecoel, Bagon, Shelgon e Salamence, né, a linha, Beldum, Metang e Metagross. E o vigésimo, no caso, né, é o Rayquaza, né, só que ele participa das raids, né, o resto aparece no Selvagem mesmo, e acho que alguns também aparecem em raids, mas enfim. Também teve uma atualização aí que antes o Puzzle e o Minun, eles eram regionais, né, exclusivos de regiões específicas, e agora não é mais isso. E também adicionaram lá umas roupinhas da equipe Rocket, né, da Team Rainbow Rocket, né, pra ser mais preciso. Então você pode comprar lá, customizar a ação de personagem, né, e tal, ou a roupinha do Team Rainbow Rocket. Pra ser bem honesto, eu não manjo tanto assim do Pokémon GO, porque eu não tenho jogado, né, pra ser bem honesto. Eu tô trazendo a notícia aqui mais pra bater cartão, porque eu sei que tem gente que joga e tudo mais, mas como não tem muita coisa aqui na minha cidade, eu nem jogo muito. Mas eu fico até contente em ver que tá tendo bastante suporte ainda por parte da Niantic, tipo, eles ainda tão, né, colocando coisa, tá finalizando aí a terceira geração, logo logo eles começam a adicionar os Pokémon da quarta também, e por aí vai, acho bem bacana. Então, se você joga aí o Pokémon GO, se você tá curtindo ainda jogar os Pokémon GO da vida, fica de olho aí que os Rayquaza da vida já estão nas raids, e esses Pokémon já estão também disponíveis para serem capturados. Essa notícia aqui eu vou colocar aqui, por mais que não seja relacionada a videogame nem spin-off, mas é mais ou menos produto de merchandising, então eu vou colocar aqui junto dos spin-offs, entre aspas. Estou fazendo aspas com os dedinhos aqui neste momento. Lá no Japão está acontecendo um evento chamado Wonder Festival 2018, né? Ele é um evento onde empresas de, né, de brinquedos, que produzem action figures, elas vão lá e divulgam os produtos que elas vão lançar e tudo mais. E três empresas estão anunciando alguns produtos novos relacionados a Pokémon, obviamente, né? Por isso elas estão aparecendo por aqui, né? O evento ele engloba diversas franquias, marcas e outras coisas. Mas aqui a gente vai falar do quê? Uma empresa chamada Mega House, ela vai trazer aí uma figure do Gary e do Blastoise. No caso, o Gary do anime, porque o, né, o Blastoise é tecnicamente o starter do Gary, né? Então não é o personagem dos jogos, né? É o Gary mesmo. Uma outra empresa chamada Kotobukiya vai lançar aí uma figure do Green e do Eevee, e dessa vez é o Green dos jogos, mas é com o visual é basicamente igual ao do Gary, porque é o Green do Yellow, né? O Eevee é o que tem, né? Enfim, vocês estão ligados aí, né? Pokémon Yellow, tal, tá? O Green. Baseado em umas artworks do Pokémon Yellow antigas, que tem o Green com a roupa basicamente é igual a do Gary, né? Só que dá pra ver no detalhe aí, na roupa dele, que tem um símbolo embaixo, que não tem textura ainda, né? Mas embaixo da camisa, assim, dele. Que dá pra... É, assim, quem manja um pouquinho assim já percebe assim, fala assim, ah, saquei e tal, esse aqui é o Green, esse aqui não é o Gary. Mas... E se ainda há dúvidas, né, o próprio nome da figure é essa, né, é Green e Eve. E a outra, né, que era do Gary, era Shigeru e Blastoise, né. Então, Shigeru e Kamex, né, que é o nome japonês do Blastoise. Então, eles especificaram bem que são coisas bem diferentes ali. E da Good Smile Company, que é uma empresa já conhecida aí da maioria da galera, talvez... Eles vão lançar um novo Nendoroid da Lily e algumas figure arts dela com ela sozinha, né? Tipo, com aquela roupa de Ultra Sun do final do jogo, né? Não do Ultra Sun do Ultramon, mas do final do jogo. E uma outra versão dela com uma Clefairy, né? Pra quem já jogou Ultra Sun e Ultramon e já zerou, né? Sabe do que eu tô falando. Mas enfim, no caso essa Gold Smile Company, ela também soltou aí nas redes sociais e não sei se ela soltou lá no evento também. Mas ela soltou aí na internet que ela uma imagem do Green, né, em chibi também, no estilo Nendoroid, com a roupa de Firehead Leaf Green, né, então ela é um produto também dela futuro que vai sair. A imagem desses bonecos, né, desses figures, né, você pode acessar o nosso site, o link da publicação desse episódio lá no nosso site, portal23.com.br/casa do carvalho. Se você entrar na publicação desse episódio, tem lá os links para você dar uma acessada, dar uma conferida nesses produtos. Agora, falando sobre o TCG, tivemos várias revelações de cartas novas para a próxima coleção que vai lançar no Japão agora no comecinho de março, que é a Forbidden Light, que a gente comentou na semana passada. E diversas cartas, né, saíram aí, né, spoilers da coleção. Temos aí a carta da Lady, que é uma treinadora, tipo treinador riquinho de Kalos, né? Aquela moça loirinha e tal. Tem uma carta do Frogadier, que ela também pinga dano no banco quando evolui. Tem a Brixen, a Delphox. Tem o próprio Xerneas GX e o Yveltal GX. Várias cartas aí que estão saindo. Você pode acessar o link da postagem desse episódio para dar uma conferida nos posts que a gente fez lá no nosso site com as traduções das cartas. Tem tudo lá bonitinho, especificadinho, para você não se confundir. E além das cartas, também anunciaram um box lá pro Japão do Shiny Zygarde, que é um Pokémon que eles estão para distribuir aí já naquele lance que eu falei no último podcast, né, da coleção dos lendários, né, do Legendary Collection lá e tal, que eles vão distribuir vários Pokémon lendários até o final do ano, e um deles é o Shiny Zygarde, e eles já anunciaram uma box desse Shiny Zygarde. Esse box provavelmente vai chegar lá pro meio do ano, que é quando vai acontecer a distribuição dele, mas uma que vai acontecer um pouco antes, além desse box, é a box da Legends of Johto, que é um box dos cães lendários também, da mesma promoção. Só que esse box do Legends of Johto já tem imagem de produto, né? O box do Shiny Zygarde ficou só na ficou só no anúncio, né? O Legends of Johto já tem imagem. E a gente pode ver lá na imagem do produto que tem o Raikou GX, que ainda não tinha sido devidamente apresentado. E o Entei GX, que já fazia parte de uma outra coleção. A gente não sabe também se em coleções futuras esse Raikou GX ele vai vir em formatos tipo Full Art, Rainbow Rare, né, e etc e tal. Mas a gente sabe que esse que vai sair na box é promo. Então vamos ver o que acontece aí nos próximos produtos. A gente não tem nenhuma carta do Suicune, infelizmente. O mais próximo disso é a Jumbo que vem nessa box. Carta Jumbo que tem os três lendários, né? Então tem os três de uma vez, né? De uma carta só. É meio paiazinha a carta, pra ser bem honesto, mas é aquelas coisas meio que só pra fazer graça, né? No caso, o Suicune ele vai marcar presença nessa box mesmo na moeda, porque a moeda é dele, né? Mas aí os Pokémon, as cartas de Pokémon que vem na box são o Entei GX e o Raikou GX. Ambas box, nesse caso, já foram confirmadas pra cá também. Aliás, pra cá pro ocidente, né? A gente não tem uma certeza se a Copag vai trazer esse produto para o Brasil. E falando no Brasil, a Copag anunciou aí as inscrições para participar do torneio internacional da América Latina, que vai acontecer aqui, né? No nosso país, lá em São Paulo, no caso, né? Dependendo de onde você está ouvindo esse podcast. Lá em São Paulo, no World Trade Center Events Hall, lá no centro de São Paulo. No caso, as inscrições elas abriram no dia 15 e vão até o dia 22 de abril. O evento ele vai ser no dia 27, mas o check-in ele é feito no dia 26, então tem que estar dia 26 lá no local para fazer o check-in. E os torneios em si acontecem entre os dias 27 e 29 de abril. O valor das inscrições para as categorias Junior e Senior é de 80 pilas e a categoria Master é 150 manguitos, né? 150 temers para a galerinha aqui. Eu obviamente vou deixar também lá no nosso site, a gente tem uma matériazinha falando sobre isso, né? Falando do local do evento, lá no WTC Event Center, que fica lá na Avenida das Nações Unidas, lá em São Paulo. E, obviamente, você pode acessar lá o nosso site, conferir lá o local e fazer a inscrição no site da Copag, porque a inscrição é feita lá. Pelo que eu li no site deles, não tem outro jeito de fazer a inscrição a não ser online. Então, é isso aí, você tem que acessar o site da Copag e fazer lá. E, obviamente, lá tem muito mais informações que você pode tirar, dúvidas e muito mais. Mas é muito bom ver o torneio acontecendo novamente aqui, porque, aliás, ele é do TCG. Eu coloquei ele na categoria do TCG, porque é principalmente de TCG, né? A Copag, né? Afinal de contas... Mas o evento do videogame também acontece lá nesse evento, né? Afinal, é um internacional da América Latina que rende pontos lá pro torneio mundial. Então, e é muito legal ver o pessoal se motivando, né, pra participar do torneio. Pessoas de fora querendo já tirando informações sobre isso e tal. E é muito legal ver, por exemplo, em torneios gringos, né? O pessoal falando, um internacional do Brasil, né? Brasil International, né? Por mais que seja um internacional da América Latina, né? O pessoal se refere bastante ao Brasil, né? E isso é muito bom ver a imagem do nosso país para esse sentido se valorizando cada vez mais, tanto pro TCG quanto pro videogame. E eu espero que esse evento seja muito bom, assim como foi no ano passado. E para concluir aqui as notícias, a gente tem aqui o bloco dos animes. Não tem muita coisa, né? Porque teria um pouco talvez lá do filme do Lugia, mas como fechou o bloquinho ali da Korokoro no começo. Eu coloquei aqui só pra comentar que pros mais saudosistas, talvez, não sei quem que vai realmente pegar pra assistir, os episódios de Pokémon vão voltar a ser exibidos em rede aberta, no caso, através da Rede TV, que adiou a transmissão do negócio aí por causa do carnaval, mas eles remarcaram aí a estreia pro dia 26 de fevereiro agora, às 9 horas da manhã. No caso, os episódios, eles são os episódios em HD, né? Uma grande diferença que é interessante a gente parar pra pensar, né? Porque a gente assistia naquela época na TV de tubo, né? Era quadrado, né? O episódio. E agora ele tem que ser, né? Tipo, wide e tal. Ele tem que ser em alta definição e tal. Então os episódios, eles já estão em HD. Esses episódios que a RedeTV vai transmitir. Não tenho certeza, e eu procurei, mas não achei essa informação, de quais temporadas ela pretende transmitir. Se ela comprou desde a primeira do primeiro episódio até, sei lá, só canto. Se eles englobaram Canto Johto, se eles compraram, sei lá, qual pacote que eles compraram lá do pessoal. Mas eles vão voltar a transmitir. E devido ao horário, eu duvido muito que, tipo, muita gente das antigas consiga assistir, porque hoje em dia todo mundo trabalha, né? E mesmo quem trabalha em casa, talvez não tenha tanto interesse assim em assistir os primeiros episódios novamente. Mas é uma boa informação de que os episódios estão em HD e tal, para que, se você quiser sugerir para que seu sobrinho, seu filho, talvez, quem sabe, assista, né, para conhecer a franquia, é um baita negócio, é uma coisa legal mesmo. É bom ver que eles estão preocupados em trazer esse conteúdo de volta para a rede aberta. E no mais, é isso mesmo, a gente vai ficando por aqui. foram pouquinhas notícias, não teve muita coisa acontecendo nessas últimas duas semanas. Aliás, é até meio que por isso que eu quero fazer ele quinzenal, porque semanal é pouquíssima notícia, tipo, tem que ser muito época de lançamento de jogo pra isso tá, pra ter notícia, muita notícia durante a semana. E ainda assim, é malemar, né? Enfim, mas enfim, vocês entenderam a lógica do negócio. A gente tá trabalhando pra tentar voltar à ativa com os podcasts principais também. Eu vou tocando aqui os podcasts de notícia do jeito que eu consigo, por enquanto, publicando algumas notícias no site, algumas atualizações. Mas em breve, alguma podcast vai voltar a acontecer com mais frequência aqui na Casa do Carvalho, pra um pessoal aí que tava perguntando. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer ficar por dentro de notícias do mundo Pokémon de uma forma geral, notícias da franquia, né, relacionados e afins, ou simplesmente quer ouvir os nossos podcasts de uma forma geral, acessa o nosso site, portal23.com.br/casa-do-carvalho. Acessa e dá uma conferida lá em todo o conteúdo do nosso site. Se você acessar só o portal23.com.br, tem um link lá para Casa do Carvalho no menu superior também. Você pode dar uma conferida por lá. Você clicando nesse link vai ser redirecionado para a nossa página principal da Casa do Carvalho. E lá tem todos os podcasts, todos os vídeos, todas as notícias, tudo mais. Não muito distante do nosso site principal, né? Do nosso site, que é a nossa fonte principal de publicações. Temos também o nosso Facebook, que ultimamente aí parece que tá podando mais ainda as publicações. Então, mas a gente publica lá ainda sempre. Tem lá facebook.com/casadocarvalhocast. Acessa, confere lá as publicações e tal, pede para ver primeiro, ver esses negócios tudo lá, que o Facebook tem essas opções. E é isso aí. Ou então acessa o nosso Twitter, né? O Twitter também tem sempre publicado as notícias por lá. E às vezes até retuito algumas coisas de alguns sites, que é uma coisa mais rápida, uma coisa menos, que não vale tanto a pena eu criar um post só pro site e tudo mais. Acessa lá twitter.com/casadocarvalho. São dois O's no final, Casa do Carvalho com dois O's no final. Era o que tinha disponível, né? E também a gente publica tudo lá no Instagram também. Instagram.com/casadocarvalho. E tem o canal do YouTube, que não tem saído tantos vídeos, mas, né, se inscreve lá, por via das dúvidas, quando der, publico alguma coisa lá, que é o youtube.com/casadocarvalho também. Esses dois, né, o Instagram e o YouTube, é só Casa do Carvalho, simplesinho. E o Twitch, também tem o Twitch, né, twitch.tv/casadocarvalho. Ainda não tô publicando nada por lá, estou tentando arrumar uns equipamentinhos aqui meio básicos para poder começar a fazer uns speedruns lá. E talvez também, se o pessoal tiver afim, eu posso fazer umas lives de TCG, testando alguns decks. Ou então desenhando também, porque eu sou ilustrador, né? Então, no final das contas, posso fazer um pouco de várias coisas aí lá no Twitch, fazendo live streams para a galera. Mas um conselho, não deixa de acessar o nosso site, porque lá tem todos esses links, tem também as traduções do TCG, e tem até ensinando lá se você gosta de podcast, se você gostaria de ouvir mais podcast de uma forma geral. Tem ensinando lá como você assinar um podcast, como ouvir no iTunes, tem tudo lá, tá bem organizadinho pro pessoal que se interessa por esse tipo de conteúdo. Então, no mais é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição, talvez daqui a 15 dias, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. A gente se vê aí na nossa próxima edição, nessa mesma frequência. Então, falou galera e até a próxima.